Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Que maravilha. Começando mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo, com o melhor do sertanejo. Sertanejo Universitário passa por aqui. Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro do ano de 2014. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Olha, prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão. Nosso programa de hoje tá especial, tá do jeitinho que você gosta. É um programa feito especialmente pra você, nosso ouvinte que acompanha a gente aí de segunda a sexta-feira. Ó, semana especial pra gente, né? Estamos aí na última semana do mês de novembro, tá chegando o mês de dezembro, né? Segunda-feira que vem já é dezembro, 1º de dezembro, e tá chegando o Natal. Ô, maravilha! E é claro que aqui no Central do Sertanejo, no mês de dezembro, você vai começar a ouvir aí alguns sucessos do mundo sertanejo, né, em ritmo de Natal, né, as músicas natalinas regravadas no ritmo sertanejo, aliás, né, isso aí. Pra começar o nosso programa de hoje, tem Maria Cecília Rodolfo, Deixa Eu Fazer Outra Vez. Central do Sertanejo. Deixa eu fazer outra vez, te amar no chão da sala, do jeito que a gente fez. Eu quero por toda a casa. Deixa eu fazer outra vez. Você tá virando vício. Tô te querendo de novo, me queimar no seu fogo e perder meu juízo. Você tá virando vício. Tô te querendo de novo, me queimar no seu fogo e perder meu juízo. Deixa eu fazer outra vez, amor.